estrutura, que é a estrutura dramática, representada por aquela cúpula, que vai ser composta por cenas. E essas cenas vão ser o assunto da nossa aula da semana que vem, a última dessa introdução que a gente está fazendo aqui. Hoje nós vamos falar do par da trama, né? Que a trama é vivida por personagens. Os personagens só existem enquanto são personagens de uma trama. Quer dizer, há uma dependência mútua entre a trama e os personagens. Tem uma frase que o Norman Brown usa muito nos ensaios dele, quando ele discute dualidades, dicotomias, quando chega à conclusão de que esses dois são um só. Então, dualidade, não entendi. Está gravando? Estou gravando. Esses dois são um só. O que? O drama e o personagem? Não, a trama e o personagem. A história e o personagem. A ação e o personagem. Né? Os eventos e os personagens. Só que, segundo Aristóteles, os eventos têm primazia sobre os personagens. Os personagens têm que se adaptar aos eventos. Então, o que o dramaturgo faz é estabelecer a sucessão dos eventos primeiro e aí então criar personagens que sejam capazes de viver aquela sucessão de eventos. Por exemplo, Édipo. Édipo, ele tem que ser brigão, tem que ser metido a valente, porque tudo acontece porque ele vai por uma estrada, encontra um velho. Eles discordam sobre quem passa primeiro, tem um atrito com o velho, o pau come e ele mata o velho, sem saber que está matando o rei de Tebas e o seu próprio pai. Porque como o oráculo tinha previsto que ao rei, que ele seria morto pelo próprio filho, o rei quis fugir desse destino horrível. E quando o Édipo era um menininho, ele chamou um criado e disse assim: olha, despacha esse garoto, dá sumiço nele, leva para o mato e creu, mata. Aí o criado pega o garotinho, leva para o mato, quando chega na hora de passar o facão no mato, fica com pena. E deixa o garoto vivo, abandona o garoto vivo. O garoto é recolhido por camponeses. Diz assim: mas deixaram essa criança aqui, esse menininho? Vamos adotar esse menininho. Os camponeses adotam o Édipo, criam o Édipo com seus filhos dele. O Édipo cresce e vira homem. E aí quer ir para Tebas, e é na estrada, no caminho dele para Tebas, que ele encontra o velho que ele mata, cumprindo assim, porque o oráculo de Delfos, para os gregos, não errava nunca. Oráculo é oráculo. Não adiantava querer fugir que acontecia. Aí o Édipo precisa ser brigão. Vai compor um Édipo assim, como um rapaz cordato, compreensivo. Não pode. Ele tem que ser assim. Para poder fazer a ação que ele tem que fazer. Aí depois ele chega e liberta Tebas, porque na entrada de Tebas tinha uma esfinge que devorava quem não resolvesse o enigma dela. E o Édipo vai e decifra o enigma, liberta Tebas da esfinge. Então o Édipo tem que ser inteligente, porque se ele for um idiota ele não vai poder fazer essa ação. Né? Ele tem que ser inteligente para conseguir isso. Dizer por que é que tem, não tem perna, depois tem duas pernas, depois tem três pernas. Que bicho é esse? Ele saca que é o ser humano. E primeiro não tem perna, engatinha, depois tem duas pernas, e quando fica velho, bota bengala, fica com três pernas. Mas aí ele vai ele fica tão admirado pela sua inteligência que é coroado rei de Tebas. E lhe entregam a rainha para ser a mulher dele. A rainha é a mãe dele. É a Jocasta. Não? Então, aí acontece o seguinte, uma peste graça em Tebas, matando gente a beça. Ele é um rei, tem que dar um jeito para salvar sua cidade, seu povo, vai ao oráculo. Aí o oráculo diz para ele, isso está acontecendo porque o assassino do rei está impune. O cara que matou o rei Laio está impune. Aí o Édipo tem que procurar o rei Laio. A primeira grande tragédia grega, primeira não, porque Ésquilo fez grandes tragédias. Prometeu acorrentado é uma maravilha, simplesmente. Mas uma das maiores tragédias, que é o Édipo, né, é uma história policial. O Édipo é o detetive que tem que descobrir quem é o assassino. E a peça toda se passa na sala de trono do Édipo, em que ele vai interrogando pessoas ligadas à história para reconstituir como é que o rei Laio acabou sendo assassinado. Né? E quando ele começa a ver, as histórias que ele vai ouvindo, que ele vai investigando, começam a apontar para ele mesmo como assassino. Começa a sugerir para ele que o rei Laio era aquele velho que ele matou. Né? Édipo, em vez de suspender a investigação, né? se fosse o Tom Temer, por exemplo, suspenderia imediatamente. E aí eu pensei, não se fala mais isso. Não se fala mais isso, acabou esse papo de descobrir quem foi que matou o rei. Mas não, o Édipo continua. O que revela que o personagem tem que ter um caráter e um amor pela justiça, né? De achar que a justiça tem que ser feita de qualquer maneira. Mesmo que vá atingi-lo. Né? A devoção dele à justiça é tamanha que ele segue em frente. Isso que faz dele um personagem superior, um personagem trágico, um herói trágico. Né? Então ele tem que ter essas qualidades para que a história possa acontecer. Porque se ele for diferente, a história não acontece. Então o personagem está subordinado à história. Aristóteles. A história, a trama, é a alma da tragédia. Os personagens têm que estar subordinados a ela, secundários. Comecei, mas eu vou dar um jeito de você, que naturalmente é muito inteligente, vai perceber tudo, embora pegando um bonde e andando. Né? Tá? Bom, nós falamos hoje sobre personagem, e eu estava exemplificando com a concepção de personagem segundo Aristóteles, que o personagem deve ser construído para satisfazer as exigências da trama, estava exemplificando com Édipo Rei, que Édipo precisa ser briguento, corajoso, inteligente e acreditar plenamente na justiça para que os acontecimentos do Édipo Rei se realizem. Então ele vai em frente sempre, como herói trágico, descobre, fica evidente, que foi ele que matou o Laio e, portanto, ele é o responsável pela peste de graça na cidade dele. E ele se pune olhando os olhos. Né? Uma coisa que até se fala que o clímax do Édipo Rei é, evidentemente, a punição, ele furando os próprios olhos. Né? Que se fosse feito modernamente, seria feito em palco. Mas o grego era tão aristocrata, sutil, que faz essa cena ocorrer fora da vista dos espectadores. O Édipo retira-se de cena e quando ele volta, ele já vem com os olhos furados. Já vem sério. Com os dois olhos furados. Bom, essa é a concepção dos gregos, a concepção trágica dos gregos do personagem, que deve atender às exigências do mito, da história. Com a Revolução Burguesa, repara que Édipo é um príncipe, ele é rei de Tebas. Todas as histórias clássicas da tragédia, tanto a tragédia grega, também a tragédia elizabetana, se referem à aristocracia, que era reconhecidamente um tipo de ser humano superior. Né? Hamlet é um príncipe. Ele vai vingar a morte do rei. O pai dele era rei também. Né? E o pai dele aparece lá de fantasma para ele e diz, meu filho, vai lá e me vinga. Eu fui assassinado por esse Cláudio aí, que está com sua mãe agora. Ela também merece a morte, você. Você acaba com todo mundo aí, mas é tudo em nível de seres assim, excepcionais. Porque a tragédia grega, segundo Aristóteles também, usava esses personagens assim, que eram supostamente melhores do que os espectadores que assistiam às tragédias, que era o grego comum. Então ele via que como a tragédia atingia esses seres que eram superiores a ele, com muito mais a razão podia esmagá-lo a qualquer momento também. Por isso que as duas emoções, as emoções trágicas, que são expurgadas do espectador através de uma catarse, né, são as emoções de piedade e terror. Piedade porque você fica com pena do pobre Édipo, porque nunca teve a má intenção de matar o pai dele, mas mata o pai dele. Nunca teve a intenção de cometer incesto com a própria mãe, mas comete incesto com a própria mãe. Então, se a vida humana é assim, né, coitado do herói trágico, é uma coisa que infunde terror, infunde piedade. E depois isso podia acontecer com o cara que está assistindo, e aí vem o terror. Então, essas são as duas emoções trágicas, a piedade e o terror. E a tragédia desperta essas emoções. Mas, com a Revolução Burguesa, esse negócio de ter gente que é aristocrata, de valer mais que os outros só porque tem sangue diferente nas veias, é derrubada. E o homem comum recebe os seus direitos. Né? Igualdade, liberdade e fraternidade. O slogan da Revolução Francesa. Liberdade e igualdade. Todos os homens são iguais. Né? Isso é a revolução ética que há com a derrubada da aristocracia e a ascensão da burguesia ao poder. Então, o indivíduo, esse homem comum, que era desprezado em função dos aristocratas, esse homem comum é valorizado. Ele passa a ser o herói das histórias. Então, como é que ele era? Aí, então, o foco se desloca dos mitos antigos para as histórias modernas em que os personagens principais são o novo homem, o burguês. Então, era preciso descobrir as complexidades desse personagem. E as histórias passaram a ser geradas pelo exame da vida e da psicologia desses personagens. Ibsen é o autor clássico dessa fase. O que é que Ibsen faz? Ele cria biografias super completas dos personagens principais das peças dele. Seja um inimigo do povo, que é a história do médico sanitarista, que enfrenta uma cidade inteira, que é uma cidade de termas, que vivia das suas águas, né, dos banhos, bebia aquelas águas, supostamente medicinais. E o doutor lá, né, não lembro o nome dele agora, descobre que as águas são contaminadas, elas são geradoras de doenças, e denuncia isso. O povo todo fica indignado, a imprensa, as autoridades, todo ele é chamado de o inimigo do povo, né? E ele é perseguido, né, e castigado por causa disso, quando ele estava certo, ele que estava falando a coisa certa. E assim os personagens. Eu particularmente tenho um livro da África chamado Pre-Writing and Pre-Writing, que tem as notas do Ibsen, quando ele preparava essas peças. Qual é o nome dele, de nome desse autor? Desse autor? É. Ibsen. Ibsen. I-B-S-E-N. Henrik Ibsen. Ibsen é falando dos seus espectros, fez Hedda Gabler. Né? Então você vê que ele detalha a vida dos personagens. Ele não está fazendo história ainda, ele sabia que a história ia surgir do personagem. Tem um negócio que ele diz, como é que ele criava os personagens. Então, em três etapas. O Sid Field depois usou isso e chamou a etapa de profissional, social, eu não me lembro os termos do Sid Field, mas são três etapas de conhecimento e elaboração do personagem. O Ibsen exemplifica assim, ele diz assim, quando eu começo a criar um personagem, eu conheço esse personagem assim como você faz uma viagem de trem, senta do lado de uma pessoa, com uma viagem bem longa, você e a pessoa ficam batendo papo. Aí a pessoa fica dizendo qual é a profissão dela, se é casado ou solteiro, se tem filhos, se tem netos, quais são os passatempos que ela gosta, né? Fica aquele papinho, né? E você também conta, você, minha mulher é assim assado, tenho filho assim assado, trabalha numa coisa muito chata, que é isso e tal, mas ganha um bom dinheiro, dá para sustentar a família. Então, esse é o primeiro nível. Nesse primeiro nível, então, o Ibsen anotava todas essas coisas sobre o personagem que ele conseguiria saber se ele encontrasse o personagem numa viagem de trem dessas e perguntasse para o personagem respondia. Depois disso, ele entrava num segundo nível de profundidade do personagem, que é um conhecimento pessoal, aqueles que você tem como amigos mais ou menos íntimos. Amigos de fé seus, que aí você conta coisas para o seu amigo conta coisas para você. Você sabe que eu estou casado com essa mulher, não sei quantos anos, mas eu estou de saco cheio, não quero mais, quero me separar, essa mulher quer melhor a outra. Uma coisa que você não diz para o seu companheiro na viagem de trem, para o seu amigo íntimo, você diz. Né? Então, você tem que saber esses pequenos segredos do personagem. As coisas que ele realmente quer, as coisas que ele quer e não diz que quer, né? não revela. Como é que ele tem uma personalidade social que não é a verdadeira personalidade dele. A verdadeira pessoa dele está escondida e ele tem um aparato, um pequeno boneco assim que ele bota na frente fingindo que é ele. Né? Então o Ibsen descobre isso, né? nesse segundo nível. Você tem que chegar nesse segundo nível e saber que o seu personagem faz isso. Uma persona. Hã? Uma persona. É, uma persona, exatamente. Ele representa ser aquilo, ser, por exemplo, bom marido, trabalhador exemplar no emprego, qualquer coisa assim que, né, que ele represente, é uma persona dele, a máscara. E, em terceiro lugar, você então fica sabendo que sou um confidente do seu personagem, a gente saberia, ou até mesmo mais do que um confidente do personagem. Porque aí você tem que saber tudo. Vida secreta do personagem. Seus desejos mais íntimos. Eu queria matar o meu vizinho, se eu pudesse. Se eu pudesse esguelar o meu vizinho, esguelá-lo. As coisas que ele não tem coragem de dizer nem para um amigo íntimo dele. Não. Ou as fantasias sexuais que ele tem. Ou se ele quer matar o amigo íntimo. É, você está. Ele é casado, bem casado, tem filhos, respeitado, mas na verdade ele gosta de rapazes. Ninguém sabe disso. Só ele sabe. Não. Mas é um gay encerrado no armário. Então a gente então, vai de coisas que todos sabem, coisas que só os amigos íntimos sabem, coisas que só ele sabe. Isso. Isso, você vai se aprofundando no personagem nesses níveis. E você tem que ir até o terceiro nível. Porque como você está criando o personagem, você pode saber o que você quiser do personagem. Conforme você achar que é isso, vai ser revelador. Você vê que não tem história ainda. Só tem personagem. Mas se você fizer esse trabalho, a história aparece. Alguma coisa que ele faz, alguma coisa que ele queira. Né? Tem até receitas de bolo, assim, com listas de coisas que seu personagem pode querer, né? Para motivar uma ação dele. Né? A origem, o subtexto. O subtexto é aquela coisa que o personagem fala, mas não fala. Fala só para ele. Ele está dizendo assim, oi, que bom que ter te encontrado, tão feliz quando te vejo. Essa peste aí, mano. Vai conhecer essa pessoa, é o subtexto. Não. É o subtexto, você tem que saber o subtexto. O Robert McKee diz que o subtexto é mais importante você saber do personagem do que o texto. O texto pode ser qualquer um. Agora, o subtexto é que ali está o personagem. Ali que está a força do personagem, o subtexto. Não é? É, então, já que estamos em McKee, para avançar no McKee, McKee diz que o fundamental do personagem, isso é uma... Esses três níveis são tradicionais, desde Ibsen, claro. Mas ele diz assim, mas o que é decisivo são os momentos de decisão do personagem, de resolução, de opção. Momento que a mulher que está com o marido há 50 anos chega e diz assim, ah, não quero mais saber nada de você, quero um garotão de 25, saia da minha frente. Decisão. Né? Ou chega assim, pô, fui honesto a vida inteira, esses caras aí tudo roubando, e eu aqui de idiota, eu vou é pegar uma grana preta aí, uma malandragem, que eu sei qual é, que eu nunca fiz, porque achei que era feio, mas agora vou fazer. Né? Uma decisão. Isso tudo gera drama, né? Essas decisões. né? É o que, que o ser humano faz com a sua liberdade. Eu gosto do Maquis, eu lembrei de Sartre. De Sartre diz, todos nós estamos condenados a ser livres. Na verdade, somos livres. Podemos fazer o que a gente quiser. Agora, vai ser responsável pelo que você fizer. Mas você pode. Se você quiser virar traficante de drogas, vira. Depois, se for preso, informou fã na cadeia, etc. Foi a consequência da sua decisão, mas a sua decisão foi livre. Você fez isso porque no uso da sua liberdade, que é absoluta, de Sartre. Você é livre para qualquer coisa. E ao mesmo tempo responsável pelas consequências do que você escolher. Mas os momentos de decisão são os momentos, diz o Maquis, os grandes momentos dramáticos do desenrolar da trama. Você tem que saber quais são esses pontos em que o personagem dá uma virada. Quanto mais se tem um personagem... Há um personagem que nunca tem uma virada dessas. Personagem... Tudo bem, ótimo, boa pessoa, mas é interessante dramaticamente. Dá uma história... As pessoas vão ficar querendo saber agora o que vai acontecer. Mas, cara, tem novela que às vezes soa falso. Por exemplo, o personagem que é uma peste, de repente, vira um santo. Ah, pois é, porque... Isso aí... É, porque em novela, uma novela escrita num espaço de tempo muito grande, uma novela, geralmente, eles fazem os 30 primeiros capítulos. Depois vão inventando. Aí, o que foi inventado? Aí, quando passou no 30º capítulo e a novela, a audiência caiu, eles mudam tranquilamente. Inventam para ver se aumenta a audiência. A audiência caiu. Sabe? Então. Morre uns 3 dias. Então é um reino. A novela realmente é o reino da arbitrariedade psicológica completa. Sabe? E ela subsiste, inclusive, por causa disso. Porque o grande público aceita, a coisa não se sustenta, rigor. Quer dizer, não tem estrutura. É? Você falou na segunda aula da importância da estrutura, que ela é fundamental para um... Pelo que você está falando, a novela não tem estrutura, só os 30 primeiros capítulos. É, os 30 primeiros capítulos. Depois, há um esforço de estrutura, mas o fluxo da imaginação é mais importante. Você vê que há dois aspectos, dois fenômenos na composição do roteiro que são primordiais. Castaneda fala disso, fala do controle e do abandono. Diz que o guerreiro tem que ter controle e tem que ter abandono. E o roteirista também. Porque se o roteirista só tiver controle, ele não tem inspiração para novidade. Se ele tiver só o jogo, o abandono, ele não tem rigor para que tudo seja ajustado de uma maneira razoável e crível. Não é? Então, autores de novela que são muito estritos do controle. E tem outros que se entregam mais ao jogo. Por exemplo, talvez a novelista de sucesso que mais se entrega ao jogo é Glória Perez. Glória Perez, essa semana vai para cá, na semana que vem vai para lá, na semana vai para outro lugar, porque ela vai conforme ela vai pensando, vai imaginando, vai botando. E faz sucesso. Claro que outras novelas, Dias Gomes era um autor que tinha um artesanato lá, um cuidado de controle, né, muito grande. Então, uma novela do Dias Gomes realmente é uma novela que você vai ver por qualidade e dá de 10 a 0 na da Glória Perez. Eu também acho. Mas muitas vezes, eu prefiro. Isso é indiscutível. É. Mas isso não impede que, de repente, são as duas novelas no ar e a da Glória Pérez tenha mais audiência que a do Dias Gomes. Então, os caras que comandam a televisão, eles sabem disso. Né? Então, eles jogam com essas possibilidades. Agora, é interessante você trabalhar com a descontração que possibilita o jogo, e agora é necessário que você tenha a disciplina que de instrumento para o controle, né? Para você ter controle sobre o que você está fazendo. Muito bem. Então, esses são os fundamentos dos personagens em relação ao que é fundamental no personagem, que vai vir a ser, né, foi reconhecido por isso no século XIX, como a força motriz da ação do personagem, que é a vontade. Essa descoberta da vontade foi muito possível para os teóricos da construção dramática, essa filosofia do século XIX, o chamado irracionalismo do século XIX, porque foi aquela filosofia, ou aquelas filosofias que fizeram frente ao primado, até então, indisputado da razão. Ah, então, quem foi? Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard, esses filósofos que disseram, não, mas a razão pode ser o que distingue o ser humano. O ser humano se distingue dos outros animais, porque é o único que é racional. A definição do homem é ser um animal racional. Mas o comportamento do homem, as emoções do homem, a ação do homem, não é presidida pela razão, é presidida pela vontade. Isso Schopenhauer descobriu. E Nietzsche foi mais adiante e descobriu que a vontade de poder. Então, essa coisa da vontade é que vai constituir a espinha dorsal do personagem. O que o seu personagem quer? Qual é a principal coisa que ele quer na vida? Essa é a espinha dorsal dele. Isso você tem que saber. Se você não tem isso, você não tem personagem. E um personagem será tão mais interessante quanto mais longe a sua vontade o levar. Porque se tem um personagem de vontade fraca, fazem muitas coisas, mas os que têm vontade forte aprontam. E aí está o drama, aí estão os dramas, aí estão as histórias mais fortes, né? As histórias que mais capturam a atenção do espectador. Entre vontade e desejo, você faz alguma diferenciação? Sim, a vontade. A vontade pode até contrariar o desejo. O desejo é mais básico, primitivo, mas ele precisa da força da vontade. Porque o que tem força é a vontade. É por isso que se fala da força dela. Por isso que ela quer o poder. O desejo é uma autocomplacência, no máximo um capricho. Não é verdadeira vontade. Por exemplo, você não tem a vontade de fumar. Você tem um capricho de fumar. A vontade aparece quando você para de fumar. Aí é que tem que ter vontade. Eu sei porque eu fui tão tarde em exercer a minha vontade. Me entreguei tanto ao capricho de fumar e estou hoje nessa triste situação que eu estou. Mas eu vi isso depois, claramente. Que a vontade é o propósito. É como se o desejo fosse a expressão do corpo. É. E a vontade é a expressão da mente, do espírito. É, do espírito. Do espírito. E que comanda com mais força. Com seu personagem. Né? Você tem que reconhecer aonde o personagem coloca a sua vontade. A vontade, tecnicamente, pode ser dividida em três estágios. Embora os atores geralmente não tenham essa discriminação, essa sutileza. Você pergunta, querendo saber qual é o superobjetivo do personagem. Então é qual é o? O superobjetivo. Esses são os termos de Stanislavski. Stanislavski chamou a vontade de objetivo. E o superobjetivo é a vontade principal. O personagem ele comparou uma árvore em que o tronco é o superobjetivo. E os galhos são as outras vontades que devem alimentar esse superobjetivo. Mas essa vontade ela pode ser analisada no personagem e composta no personagem nos três estágios do tempo, o passado, o presente e o futuro. A vontade no passado chama-se motivação. Então, os atores assim, mas eu preciso de motivação para fazer isso. O que é que aconteceu para me motivar a fazer isso? A querer isso. A vontade no presente chama-se intenção. Você está intentando alguma coisa. E a vontade no futuro pode ser chamada de objetivo ou meta. É onde você quer chegar. Conforme as diferenças nesses três estágios, muitas vezes uma vontade que parece semelhante em dois personagens são muito diferentes. Por exemplo, o personagem A pode dizer assim, o ator pode dizer assim, ah, ele quer ser rico. Aí o personagem B diz assim, meu personagem quer ser rico. Mas podem ser personagens muito, muito diferentes. Digamos que o personagem A tenha como motivação o fato de ter nascido rico e não querer perder essa riqueza, querer ser sempre rico, cada vez mais rico. Né? Diz quem é rico, quem quer ser mais rico. Né? E qual é o objetivo dele? É o objetivo dele, qual é a meta dele? A meta dele é viver a vida em vinho, mulheres e música. Ou mais modernamente, sexo, drogas e rock and roll. Que é a mesma coisa. Mas, agora, o outro personagem, digamos que ele quer ser rico porque ele nasceu paupérrimo. Ele quer ser rico porque ele quer fazer obras sociais que auxiliem. A meta dele é ter uma fundação que auxilie os pobres, qualquer coisa assim. Exemplos querem ser ricos, mas são dois personagens inteiramente diferentes, até opostos. Então, por isso que a determinação básica do personagem é a vontade do personagem. Depois você estabelecer qual a motivação para essa vontade, qual a sua intenção presente, o que, que ele está intentando no presente, e com o que ele sonha? Onde ele sonha chegar? No futuro. Né? Só uma Eu ia fazer uma observação com relação à motivação. Eu nunca tinha pensado em motivação como alguma coisa no passado. Né? Às vezes até eu coloco de uma maneira, vamos dizer assim, caricata, né? Como as pessoas manipulam as outras. Né? Ou a caricatura para o modelo do capitalismo. Você tem um burrinho com milho ali na frente. Né? Quer dizer, o que motiva aquele burrinho a caminhar é tentar alcançar aquele milho que ele nunca vai alcançar. Sim, o milho é o objetivo dele. O que motiva é o que ele é, por isso que os atores... Você vê, essas palavras, isso... Essas dizer palavras, objetivo, motivação, intenção, são apenas para você saber que tem coisas no passado do personagem que continuam determinando a ação dele. Coisas do presente que determinam, coisas do futuro que determinam a ação dele. Aí, essa terminologia de um tal chamado Eugene Vale. Aí o Vale chamou de motivação, intenção e objetivo. Mas você pode estar falando de um objetivo, chamar ele de motivação. Claro. É que então, no caso do burro, o que está motivando ele andar para frente e atingir o alimento, é que ele sabe que comer faz bem a ele. Então essa seria a motivação, não? Não, eu fiz a metáfora do burrinho que vai atrás do milho, né? É. Do burro. Do burro, é. Do burro que vai atrás do milho. Daí a motivação dele é que ele sabe que comer faz bem. Ah, sim, não. A motivação dele é a fome. Então. É a fome. É a fome. É, o objetivo é a cenoura. Mas ele só vai atrás da cenoura porque ele sabe que ele precisa comer. Ah, é. Isso é uma coisa que vem do passado. É, mas em seres humanos é melhor do que em bicho. Porque seres humanos têm o segredo da intenção, né? Que é feito aqui e agora. Pode essa intenção, ela pode estar moldada pela motivação passada, ela pode estar visando o objetivo futuro, mas ela é realizada aqui e agora. E no momento do drama, o que a gente vê é os personagens intencionando. Às vezes você nem sabe para que eles estão intencionando aquilo, ou por que eles estão intencionando aquilo. Mas a intenção é fundamental, sem intuição. Dos personagens numa cena, você não vive. Às vezes... Você tem que saber, os atores têm que saber. Tem um tipo de ação, por exemplo, a ação altruísta, onde você não ganha nada com aquilo. Então, por exemplo, você está andando pela praia, você mal sabe nadar, mas vê uma pessoa se afogando, você se atira na água para tirar o outro, correndo o risco de morrer. Né? Quando eu analiso essa ação, eu não consigo analisar nessa categoria de motivação, intenção e meta. Porque quando eu olho para a minha meta, eu não tenho meta nenhuma. Estou tentando fazer só o que é certo. Mas eu não... Qual é a minha meta ali? O que eu ganho com aquilo? Não dei nada para mim. Você consegue ter essa atitude quando você compreende que o bem de um é o bem de todos. Faz bem de qualquer maneira. Quer dizer que você está pegando uma memória de espécie humana. Tá? É. Uma memória de homo sapiens. Né? Ah, aceito. Tá certo. Cai na mesma categoria, assim. Eu acho que eu já estou feliz com a resposta do grupo. Mas eu queria saber, eu queria entender melhor como é que é do homem sapiens. É porque a nossa espécie, ela se despontou pela nossa capacidade de cooperativa, muito mais do que competitiva. Porque nós nos ajudamos uns aos outros, muito mais do que outras espécies. Você não vê uma cobra ajudando outra. Macacos um pouco mais, Então, no fundo, nós temos essa empatia natural, pelo, não só pelo ser humano, mas pelas outras espécies, e aquilo desperta, de alguma forma, a gente quer ajudar, independente de quem que seja. O sentimento de solidariedade é muito forte. É, e isso fez com que a gente favorecesse dentro da chamada evolução. É, isso tem uma coisa dramática importante, que é a empatia. Né? Porque a empatia é um fenômeno espontâneo. Né? Você empatiza com o próximo. Né? Empatizar não é simplesmente simpatizar. E é o contrário de empatizar. Né? É você se sentir o outro. A empatia é você se sentir o outro, porque esse outro é você também. De certa maneira, uma pessoa que está se afogando, você vai lá salvá-la do afogamento, você está salvando a si próprio. Agora, a empatia é uma coisa que se manifesta no momento presente, né, sob o domínio da intenção. Né? Ela domina a sua intenção. Aí você intenciona salvar o outro. Você quer ir lá salvar o outro. Não interessa o que vai acontecer no futuro, não interessa o que aconteceu no passado. A intenção, ela pode ser motivada pelo passado e puxada pelo futuro, mas ela pode ser autossuficiente no presente. Interessante. É diferente, né? É diferente, né? A empatia, né? Com certeza. Em termos de intenção. Com certeza. Bom, uma coisa que a composição do personagem também exige é o que o Leibniz Egger chama de as três dimensões do personagem. Então, no seu perfil de personagem, isso deve ser indicado. Perfil de personagem, estava falando aqui, é uma coisa que para os autores dá muita importância, porque é o que permite a eles ficarem procurando que atores vão fazer com o personagem. Né? Então é uma parte, como é que diz assim, isso não é propriamente constituição do personagem, isso é caracterização, como é que vai ser caracterizado o personagem. É através das três dimensões de vários egos. É a que fazem o que se costuma chamar de personagem tridimensional. Às vezes os críticos dizem, né, personagem tridimensional, mas nunca dizem que três dimensões são essas. Não é largura, altura e espessura. Não, isso devem ser outras. Então vou dizer aqui para vocês. São a física, a social e a psicológica. E uma dessas dimensões pode ganhar maior importância que as outras duas, conforme o seu personagem. A dimensão física é predominante em personagens assim como, por exemplo, o homem-elefante. O homem-elefante é uma coisa horrível. A dimensão física é dominante. Helena de Troia. Sim. Motivos opostos. Claro. Também. Na Helena de Troia é o quê? É bonita, mais nada. Nunca ninguém sequer pensou em fazer de dar outras dimensões para Helena de Troia, a não ser a física. É verdade. Tem que ser uma mulher bonita. Essa é pronta, é a Helena de Troia. A dimensão social tem que estabelecer de que classe social é o seu personagem. É rico, pobre, imediato. Também, né? Qual é a posição que ele ocupa na sociedade. As castas. Hã? As castas na Índia. As das castas essas... Influência, por exemplo, político. Aí são muito rígidas. E a influência de um político, por exemplo, do presidente da República, se ele é um presidente, ou se ele é um barbeiro. É, sim, claro, o lugar na sociedade, por exemplo, a República está no topo. Né? Nem sempre, coitado. Até aí, é bem verdade. Quando estiver lá, ele é. Dramas realistas, de realismo crítico, com tendência à esquerda, principalmente, acham que essa dimensão é a principal do personagem. Ou, no teatro épico de Brecht, a dimensão social do personagem é a dimensão que realmente importa, absoluta. O Brecht quer saber quem é, se esse personagem aqui é dos explorados ou dos exploradores. Não importa se ele é gordo ou magro, ou se está bem ou mal. Não importa se ele é gordo ou magro, ou se ele está bem ou mal psicologicamente. Só importa que ele se ele é capitalista, pode ser magro. Ser proletário, ser gordo. Né? Se bem que fazem geralmente o capitalista gordo. Né? É. Proletário, nobre, bolo, magrinho. A gente sustém bem. E as habilidades entram no físico? Tipo assim, o Heitor era um grande lutador, assim como o Aquiles. É físico? É físico. É físico, é da dimensão física. Mas depende da habilidade também, né? Mas está dizendo que é físico. Não, depende da habilidade. Se só eu for bom demais em matemática, aí... Tem mais dimensão psicológica. QI, inteligente. Ou é invejoso, ou é ciumento, ou é magnânimo. Isso é tudo a dimensão psicológica. A dimensão psicológica domina muitos atores. Se você perguntar a um ator assim, como é seu personagem? Logo começa a falar de dimensão psicológica. Ah, ele é muito bonzinho, não sei o quê, assim, só. Dimensão psicológica, nem diz assim, dimensão social, dimensão física, eles não se preocupam. Dimensão psicológica. E o drama realista. Tem que e o drama realista moderno é psicológico. A principal preocupação da manhã da moderna é a psicologia mesmo. Né? Teve uma época que a psicanálise teve uma influência muito grande. Né? Aí lá os personagens tinham traumas infantis, complexos, né? Essas coisas todas. Isso você pode estabelecer no seu personagem. Se quiser, ele tem complexo de ego. Tá bom, ser ou não ser de Hamlet seria psicológico, então? Mais metafísico. Metafísico, talvez, né? Mas é psicológico, porque o Hamlet é um príncipe que é dado à reflexão filosófica. É. Você sabe que príncipe não precisa trabalhar para ganhar a vida, então pode se dar esses duros. Ao luxo, não é? Ficar filosofado. Tem quatro dimensões. Tudo se entrou da vida. A quarta dimensão. Não precisa de nada. O que tem para. Só quando. Desculpa, só um minutinho, Marcelo. Eu vou na cozinha preparar uma coisinha. Hoje o cinema é mais do psicológico. tira da sala. Não, deixa na cadeira. Só falando. Há uma classificação também dos personagens na sua relação com a trama. Qual a função do personagem para o desenvolvimento da trama? Então, tem quatro tipos principais, conforme a função dramática. O primeiro são os agentes, personagens agentes. Agentes são os personagens que agem, ou seja, são os personagens principais, os que carregam a ação para diante. São os responsáveis pela ação. Eles são de dois tipos, é o protagonista e o antagonista. Os dois são agentes, os dois agem. Agem um contra o outro, né? Porque conflito dramático está exatamente na oposição entre o protagonista e o antagonista. Guerra nas Estrelas é um confronto de Darth Vader e de Luke Skywalker com Darth Vader. E a gracinha do roteiro faz com que eles sejam pai e filho. Mas eles são os antagonistas, protagonista e antagonista. Esses são os agentes, né? Os agentes. Hã? Agentes. Sim. Agentes. Agentes. São protagonistas e antagonistas. Ambos são agentes. Os segundos são os ajudantes. Os protagonistas, tanto o protagonista como o antagonista têm ajudantes. Os ajudantes cumprem duas funções. A função de confidente e a função de escada. O confidente é o orelha, aquele personagem para quem o agente fala as coisas. Porque se ele não tiver um personagem para quem ele vai falar, como é que o público vai saber o que ele está pensando? O que ele está querendo? No gênero dramático não tem pensamento. No gênero épico tem. Você escreve um romance e você conta os pensamentos do personagem. Ah, ele estava pensando em fazer isso, fazer aquilo, mas se deu muito mal. Não pode. Para você saber que o personagem dramático está pensando em fazer isso, fazer aquilo, ele tem que falar para alguém. Então, em Senhor dos Anéis, por exemplo, em Senhor dos Anéis, por exemplo, tem o Frodo e o Sam. O Sam, ele seria o ajudante do confidente. Que é o confidente. Que o Frodo fica compartilhando. Ele fica contando tudo. Mas ele é a escada também, ele ajuda o outro. Sim. A função de escada é ajudar na ação do agente. Um personagem pode ter mais de uma função. O terceiro tipo de personagem são os comentadores. Os comentadores têm origem na tragédia grega no coro. O coro grego ele não participa diretamente da ação, mas ele comenta a ação, então ele esclarece a ação para o espectador. Coro. Coro grego. Da tragédia. Ele comenta, as troianas, coitadas das troianas, olha como sofrem essas mulheres. O coro, ele participa assim, comentando. E novela rural brasileira usa muito comentador, porque o ambiente tem muito comentador. Tem as beatas que ficam falando da vida alheia, começam com comentadoras. Tem o bêbado do botequim que também fica falando da vida alheia, é comentador. Tem muito. E na novela brasileira, principalmente nesse gênero rural, sempre usou muito comentador para encher linguiça. Né? Qualquer coisa que aconteça, depois é comentada durante capítulos e capítulos. Né? Agora, na tragédia grega, ela é usada com mais parcimônia e mais eficiência dramática também. E os emblemas são personagens secundários, às vezes mero figurantes, e representam certas funções sociais necessárias ao desdobramento da história, como um juiz numa cena de julgamento, um médico numa cena no hospital, o garçom numa cena de restaurante, e assim por diante. Os personagens são emblemas. Não são personagens que você tenha de desenvolver profundamente nos três estágios de conhecimento do personagem, saber da vida pessoal dele, quais são as suas fantasias sexuais, não precisa. Não, o juiz está lá para bater o martelo, assim, silêncio no tribunal, se dá um ângulo, evacuar a sala. Não precisa saber que ele tem fantasias sexuais. Não. No máximo, todos eles estão na viagem de trem. Na viagem de trem, garçom, restaurante. Às vezes não fala nada, nem tem fala. Né? É, às vezes nem tem fala, figurante. Às vezes não vê nem a cara, coitado. Mas às vezes podem ser muito importantes. Ah. Estava escrevendo uma história, vamos ver. Que era sobre a história de um grande ditador do país, na época que teve a ditadura militar, ditadura histórica, ditador. Então, um dos personagens principais não tinha uma palavra, era o ditador. Mas ele aparecia, tinha aparições públicas. Então, ele era um personagem fundamental na história, era um emblema. Quer dizer que o ditador era um emblema? Era um emblema. Mas tinha uma função forte. O grande irmão de 1974 é um emblema. É um emblema, é. O grande emblema de 1974, exatamente. É um emblema. Tem uma presença na história total, né? E, no entanto, a gente não sabe nada dele. Não sabe nem direito o que ele é, se ele tem nome. É, só tem uma imagem. Só tem uma imagem dele. E qual o cinema mudo? O roteirista, qual é o papel? Uhum. Um cinema mudo. Que tem? Exemplo, qual é o papel do roteirista? Ué, fazer a história? Fazer a cena. Sim. É, e descrever a cena. Descrever a cena. Mas sem fala. E a pequena nem fala. Sem fala. E as pequenas falas também que aparecem. É porque isso aí é uma mudança fundamental que tem que haver para quem já escreveu para a televisão e quer escrever para o cinema. Quem já escreveu para a televisão tem muita tendência, vou fazer uma cena, começa a escrever diálogo. Por quê? Porque a telenovela vem da radionovela, onde não se via nada. Onde você podia ser cego para ouvir radionovela. Vou botar uma venda, mesma coisa. Né? Agora, com a televisão, não, você vê. Você vê pequeno, agora já está vendo a televisão bem grande. A televisão está ficando cada vez mais. Grande, assim. 56, 60 polegadas. Que TV que faz curva agora? É, faz curva aqui. É, está mais do que cinema até. Mas no começo era pequeno. E o cinema já era uma tela grande. Então, cinema foi feito para o outro. O cinema, o que é o cinema? O cinema é a fotografia animada. É. Existe uma arte que era a fotografia, aí conseguiram fazer com que a fotografia se mexesse. Aí surgiu uma outra arte, que é o cinema. Mas é uma arte do olho. Então, o diálogo é secundário no cinema. Sabe, eu digo assim, você vai escrever um roteiro de cinema, quando você vai desenvolver uma cena, Você deve desenvolver a cena sem contato com o diálogo. Você deve usar as rubricas, porque uma cena, a gente vai ver semana que vem, é composta de rubricas e diálogos. Rubricas descrevem o que você vê. E diálogos dá o que você ouve, é que as pessoas falam. Então, se você conseguir desenvolver a cena toda em rubrica, só em comportamento dos personagens, ação dos personagens, sem dizerem nada, pronto, para que vai escrever diálogo? Já está tudo passado pela imagem. Né? Você vê no cinema, repara bem, bons filmes. Né? Tem cenas que não tem diálogo nenhum, o cara pega uma nova, bota a mão na nova, você já sabe tudo que vai acontecer, tudo que está acontecendo. Jack Nicholson, né? Só com o olhar dele. Ninguém precisa falar nada. Mas eu sinto a mesma coisa da novela. Eu vejo o primeiro capítulo e já sei o final. A novela de rádio era assim. Novela de rádio, por exemplo, o cara não podia mostrar um revólver para o outro. Tem que dizer, olhe para a minha mão, está vendo aqui na minha mão? Revólver. Claro, a descrição é outra. Eu aperto para frente aqui no tiro de mato. Tem que dizer isso. Porque senão ninguém ia saber que ele estava apontando. Aí acabava a novela e ele tinha que assistir o outro capítulo para ver se matava ou não. Então, né, isso passou muito para a televisão. E de vez em quando isso ainda acontece. Os caras dizem assim, olha aqui, revólver, vou te dar um tiro. Não precisa. Se eu não for revólver, você pode dar um tiro no outro. Ontem eu vi um filme que no meio do filme ele falava assim, ah, você tomou esse remédio e ele está passando efeito, não é verdade? E o cara claramente passando mal. Claramente. Mas então isso é outra maneira de escrever o roteiro. Deixa o diálogo, eu digo, é a última coisa a ser feita. Aí você vai fazer os diálogos que você tem que fazer, porque não conseguiu passar pelo olho, tem que ir pelo ouvido. Aí, então você faz aqueles diálogos que forem estritamente necessários fazer. No teatro. Não perde tempo. Ao teatro é o contrário. O teatro é mais... É mais ouvido. Então, televisão e teatro tem mais proximidade. É, tem mais proximidade. Dois meninos casados. Porque você vê, a linguagem do cinema, que é uma linguagem que... construída sobre posições de ponto de vista. O diretor acha que é melhor começar essa cena todo mundo vendo de cima a cena. Tem filme de cima, a plateia, mesmo quem estiver sentado lá embaixo, vai ver tudo de cima. No teatro, quem está vendo, quem tá sentado lá embaixo vai ver de baixo. Quem está lá em cima vai ver de cima. No cinema, não. O cinema, ele orquestra as imagens, é tudo de cima. Vai tudo ser feito num traveling, a câmera vai avançar, tudo vai se mexer. Não, ela vai acompanhar. Não, vai ser tudo visto de pertinho, só o outro. Personagem por de longe, personagem pequenininho, vai no ar. Foi por isso que eu escolhi cinema, eu queria trabalhar com teatro, só que aí eu comecei a pensar, não tem tanta possibilidade, eu quero mexer e ver de todos os ângulos, vai todo mundo ver igual. O cinema é para o olho, também para o ouvido, mas primeiro para o olho. O teatro também é para o olho, mas primeiro para o ouvido. Por isso que foi possível desenvolver com os diálogos uma literatura dramática. Né? Você tem peças de teatro editadas, os clássicos de teatro viraram clássicos da literatura, da palavra escrita, Shakespeare. Não tem nenhum roteirista que seja considerado escritor. Não, porque ele depende que o que ele escreve seja materializado nas imagens do filme. Ele só escreve uma previsão do que ele vai ser. porque ele não está contando uma história, ele está indicando como a história deve ser mostrada, não contada, mostrada para o espectador. O espectador vai ser testemunha direta dos acontecimentos. Vai ver os acontecimentos, não vai ser contado, ele vai ficar sabendo, ele vai ver. E o roteirista vai indicar o que ele vai ver, só. Por isso, algumas formas são mais próprias ou para o teatro ou para o cinema, né? É. Eu não consigo pensar num monólogo no cinema. É, tem que ser no teatro. O monólogo é pura palavra, puro papo. Ah, mas eu sinto um desafio, me dá vontade de fazer. O monólogo no cinema? É. Mas pode fazer, depende do, da arte do diretor, né? O que, que ele vai inventar. Difícil é não colocar outras cenas no meio do monólogo. O cara vai falando e aí coloca uma cena do que ele está falando. Isso é que é difícil. Oi? Monólogo no cinema. Inovado. Né? É. É, realmente, eu estou pensando, tentando resgatar algum, não vem. De teatro tem. É, quando é memória, assim, se alguém está falando, isso, né? É alguém contando a vida lá, o índio velho, assim, falando alguma coisa assim, aí a cena vai acontecendo, depois ele aparece no fim, vai aparecendo de vez em quando. Como se fosse a imaginação dele. É, né? A imaginação do cara. É só psicológico? É mais psicológico. Com certeza. O monólogo é dentro do quase, na cabeça do sujeito. Monólogo. É. Bom, além disso, né, que a gente falou hoje, tem também a contribuição do Christopher Vogler. Você comprou o livro do Christopher Vogler? Eu consegui baixar. Ah, você baixou, hein? Ah, que legal. Em português ou em inglês? Não, ele está aqui. Christopher. Hã? O nome é Christopher. A Jornada do Escritor. Ou The Writer's Journey. Eu consegui aqui. A Jornada do Escritor e o Herói de Mil Faces. E? O Herói de Mil Faces. Ah, e o Herói de Mil Faces. Não, não, não. Não, não. E a Jornada do Escritor, que é a utilização do Herói de Mil Faces na estrutura do roteiro. Sim, na estrutura dramática do roteiro. Eu ainda não consegui ler, porque eu tive uma semana de carnaval maluca, e tem muita coisa de escola. No meu mas livro. Eu consegui baixar aqui, botar aqui para poder ler. E eu mando para vocês, com certeza. Olha, no meu livro, eu fiz esse esquema aqui, que deverá ter na nova edição também. Não sei se vai ter uma página inteira para eles andarem. Esse é o seu livro? Hã? Vai ter o relançamento dia 21 de março. É, mas vai ser lançado agora uma nova edição. Porque dessa edição aqui, eu só tenho esse. Custa, não sei quantos reais de que não pode comprar. Eu só tenho esse. E para comprar isso aqui, na estante virtual, quando aparece, eles cobram 200 e tantos reais para essa bostinha aqui, ó. Tá vendo? É, porque não tem mais. Mas vai sair agora a segunda edição, dia 21. Mas você vai achar dia 21. Dia 21 vai ser o lançamento aqui. Aproveita a vontade da parte. Então, ó, olha aqui. Primeiro ato. No Herói de Mil Faces, aparece o mundo comum, o chamado à aventura, a recusa ao chamado, o encontro com o mentor e a travessia do primeiro linear. Muito bem, o chamado à aventura é o ataque. Isso aqui. O plot point 1 é a travessia do primeiro linear. Isso aí. Eu vi isso hoje. tava com isso na cara. Quem fez esse esquema? Eu consegui esse esquema na internet. Aí eu tava vendo ele, você disse pra eu estudar mais isso. E aí eu já tinha tudo isso notado que você tá falando. Deixa eu falar pra ele. É, divide aqui, eu não dividi. Mundo ordinário e mundo especial. Não tinha dividido. E o mundo ordinário é abandonado com a partida e depois volta aqui no retorno. As coisas antagônicas, né? Não é a mesma coisa. E aqui a aventura está toda aqui. Isso. A aventura está toda aí. Testes. Aproximação, crise, tesouro, resultado, retorno. Parece Star Wars, gente. Uau! É igualzinho. É, Star Wars, é igual. Olha, esse que eu fiz foi assim. Então, o primeiro ato é o mundo comum, chamado aventura, recusa chamado, encontro com o mentor, estabelecer o primeiro linear. O ataque. É o chamado aventura. Plot point 1 é a travessia do primeiro linear. Segundo ato, testes, aliados e inimigos. Aproximação da caverna oculta. Aprovação suprema e recompensa. O midpoint é a aprovação suprema. PP2. Começa o segundo ato. O caminho da volta, ressurreição, volta com ele cheio. O filme observa a ressurreição. Esse livro aqui, Luiz Carlos, ele compara, é um trabalho de doutorado de uma aluna que ela compara o livro do Campbell com o Vogler. Ah, é? Mostrando que é a diferença. É isso aí mesmo, né? Isso aí mesmo. Mas você pode olhar as tabelas. A jornada do herói, Mônica, eu não conhecia isso. É ela. Tem várias tabelas que ela vai mostrando, inclusive o herói de Mônica. Está aqui. De uma coisa: mundo comum, chamado à aventura, recusa do chamado, encontro com o mentor, travessia do primeiro limiar, a barriga da baleia. É, quando tem a barriga da baleia. Tá, tudo bem assim. Testes, aliados e inimigos, aproximação do governo no curto, aproximação do governo. É isso mesmo, interessante esse livro. Esse ator? Lá no Sim. Esse foi no Sebo? Onde? Na rua. Mas tem tantas ruas, não tem nome. Não, em frente à estação da Carioca. Ah, ele tem um belo Sebo. Ao ar livre, né? Tá bom, Tomás, lá? O seu 300 geral. Tá certo. Tá certo. Você não quer que eu pegue? Nós homens conseguimos. É uma jogada maior. Deixar eu e o Rubens. Não, os carecas não. Olha. Eu não acredito. Engraçado, a gente lê a bibliografia de um livro e não sabe tudo que o autor se interessou. Oh. Bacana. Eu pego um livro e faço igual. Primeira coisa, eu vou na bibliografia que ele consultou. Depois eu vou ler o prefácio, o resumo. Começa pela bibliografia. Ah, começa pela bibliografia. Eu não sei se você chegou a ver a tabela 2 e 3, Ele pega o herói de mil faces também, ó, e vai separando as etapas, comparando com... Uhum. Mas ele não, não... Ele não, ela, né? Ela. É, Que livro você encontrou no seu? Não? Hein? Que livro você encontrou no seu? É o mesmo nome, A Jornada do Herói, só que é de uma menina chamada Mônica, é pela FATESP. Você deve achar fácil no estante virtual, se interessar. Ah, esse livro? É. Ah, pensei que fosse o Departamento de Comunicação do seu professor. Agora, o livro do Vogler é muito tranquilo de ler. Ele é muito didático. E ele é fácil de achar. É. Não tem mistério, assim. Esse livro dela aqui é... Ele é da ECA. É mais complicado. Ele é mais complexo. É da ECA, tem, lá de São Paulo. Tem coisa que o Vogler não tem, por exemplo. Jornada da Heroína. A imprensa feminina e as histórias de vida de mulheres. Ah, claro. Tem que ter, ué. Mas ela é feminista. Por favor. Ou seja, foi lançado dos anos 2000 para cá, que antes não existia isso. É feminista. Verdade, não tem uma. Tem sim. Mas é muito bom. Demeter, o mito de. O Christopher Vogler ignora que haja. Que questão é da mulher, né? Não, digo que fale para ressaltar o feminino. Um movimento forte de empoderamento do feminino. Uma coisa recente. O Christopher Vogler ignora, mas vai ver gay. Era para hoje conseguir. Mas tem os tipos de personagens, para a gente encerrar essa coisa de personagem. Os tipos de personagens conforme a Jornada do Herói. É, primeiro, o herói é o principal agente, o protagonista. Luke Skywalker. Dois, sombra, o antagonista, a energia do lado obscuro, o vilão, Darth Vader. É. Esse é bem ocidental, né? Três, o mentor, professor do herói, o arquétipo junguiano do velho sábio. Sua função é ensinar e treinar. Ele pode ser interno também, a consciência do herói. No Star Wars, não, ele é o Obi-Wan Kenobi, né? Alec Guinness, que é o mentor do Luke Skywalker. Aí viria bem a história do compositor Mozart e o Salieri, né? Que também era músico e tal, que teoricamente era o professor dele. Ah, agora tem aquele contrato. Ele é mentor e antagonista. É mentor e antagonista mesmo. É verdade, ele é mentor e antagonista. Porque o Mozart era o Mozart, o Salieri era o Salieri. E o Mozart teve a genialidade. Guardião do limiar. Guardião do limiar. São antagonistas menores que podem até ser convertidos em aliados. São os responsáveis pelos primeiros obstáculos enfrentados pelo herói. Sua função é testar o herói. Han Solo na Guerra das Estrelas. Harrison Ford. Eles vão naquele salão espacial, né? Imitando fita de cowboy. Guardião do Limiar. Bom, isso já. Arauto, personagem que anuncia mudanças significativas, lança desafios. Sua função é evidenciar a necessidade da mudança. Frequentemente desencadeia a ação. Aí tem um que foi traduzido para camaleão, mas eu resolvi botar aspas nesse camaleão. Camaleão é um bicho que adquire a cor do lugar onde é que ele está, né? Mas não é isso esse personagem aqui, não é isso. Ele é melhor descrito com a palavra inglesa, shifter. Shifter, é o alternador. Que muda. É, que muda, né? Shifter. Personagem instável, mutante. Expressão da dualidade junguiana do ânimo e da ânima. Traz dúvida e suspense à trama. E, finalmente, o pícaro, palhaços, bobos da corte, gozadores, etc. Ele gosta de pegar peças, apontar hipocrisias, desmistificar. Qual nome? Pícaro. É o pícaro. Sua função é o alívio cômico, o célebre comic relief das tragédias de Shakespeare, por exemplo. Então são esses os tipos. Um, dois, o camaleão três, pode ser um palhaço seis, também. Sete. Pode fazer um camaleão palhaço. Sete. O Rubens, o camaleão que a gente podia citar realmente é aquela personagem que aparece muito no Mahabharata, que é feito um ministro, que está sempre bem com um e bem com o outro, e ele lança um pouco as ideias para que um faça umas coisas. Como é que chama aquela personagem mesmo? Você está falando do Chapolin, não, né? É, o Chapolin. É. Para mim, o Chapolin é o grande antagonista. Ele é o grande antagonista, na realidade. Mas não é Shifter. Não, para mim, o Chapolin... Mas ele é muito articulista. Para mim, o Mahabharata é um jogo de xadrez entre Krishna e Chapolin. É. Chapolin é o grande antagonista. É o grande antagonista. Fica por trás dos panos, mas é ele que arquiteta tudo. É. O Rei Cego é uma marionete na mão dele, é um trouxa. É. O rei daqui está um banana. É. É o Chapolin que é o grande gênio. É, que é o grande articulista. É um jogo de xadrez. É um jogo de xadrez. De um lado é Krishna, o vento movimenta nas peças, do outro lado é Chapolin. É. O Chapolin é que controla todo tudo, o outro lado. Tudo, né? Tudo. É um gênio. Ele tem um objetivo lá com... É um gênio. Com a irmã dele. É. É, em termos de inteligência, de beleza, é igual a Krishna, só que é do lado do mal. É o Krishna tem que tirar com ele de cartola o tempo todo, né? Ele é a gente. Ele é a gente. Krishna vai tirando com ele de cartola, assim. Então é a sombra. É a sombra, com certeza. Chama ele de... Antagonista. É, antagonista. Mas ele é um pouco camaleão também, porque ele muda dependendo de como a ação anda, né? É, ele dissimula. Ele dissimula. Ele é dissimulado. Ele tem a intenção oculta. Como é que é? É a intenção oculta do Chacuni. Ah, é, com certeza. Muito bem oculta. Muito bem oculta. Muito bem. Ele joga a intenção dele nos personagens que ele quer. No Rei Cego, no Duryodhana. É, até hoje eu não vou trazer histórias. Até ainda tem chance, até a semana que vem. Então, depois da semana que vem, tem uma aula sobre o último elemento dessa técnica básica, que é a escolha de cenas e a constituição das cenas. A escolha de cenas vai resultar na escaleta, que é uma tarefa fundamental do roteirista, porque é a roteirização propriamente dita. É a roteirização, é como pegar a história e botar em roteiro. O roteiro é uma sequência de cenas. Né? E aí cada cena tem que ser construída. Então a gente vai falar também sobre a construção de cada cena. A cena é a célula mater do roteirista. A célula do roteirista é a cena. O roteirista é o cara que tem que criar cenas e botar na ordem adequada, na ordem da estrutura dramática para funcionar. Essa é a função do roteirista. Então nós estamos desembocando, levantar a história, levantar a estrutura, levantar o personagem, vai desembocar é a cena. Em média res, a cena. Que vai ser, aí depois disso, então, para a gente na segunda etapa, cada um tem que ter um projeto. E aí vamos discutir esses projetos aqui, um por um, e vocês vão trabalhar em casa na elaboração do projeto de cada um de vocês. Uma ideia, como semana que vem a última aula desse modo, talvez seria que para a elaboração do projeto, não sei, estou propondo para o Marcial, a gente tivesse o segundo grupo de encontros logo após o lançamento do livro dele. Porque aí o livro dele já serve no subsídio de uma revisão. Seria o roteiro para a gente fazer o nosso material. Aí tudo que vocês anotaram aí que eu falei, vocês vão ver que está tudo no livro. Mas ter anotado, é bom. É bom. Anota que lembra. Quando a gente anota. Eu nem leio o que eu anoto, eu só gosto de anotar. Bom, então vocês podem descobrir contradições entre o que anotaram, o que está no livro, assim, mas como é que é? Um de vocês diz assim, agora está falando assado. Ah, mudei de opinião, qual o problema? Mudei de opinião. É a questão da cena. Você começaria pelos personagens. Como é que você começa uma história? Qual é o que você recomenda? Assim? Vamos começar uma história agora. Qual o primeiro passo? Bom, ou você tem uma ideia para uma história. É o clímax, né? Você falou. Que é. E testa essa ideia do seu rendimento dramático. O teste decisivo é se tem um bom clímax. Você possa construir em função desse clímax. Você possa contar a história para chegar nesse clímax. A história pode ter dois clímax? Não. E se tiver dois clímax, o que conta é o segundo. É o último. Mas o primeiro, que nem goza duas vezes. Né? O primeiro é um pré-clímax. É mais... você vê que se você tem um segundo clímax, esse segundo clímax tem que ser mais intenso que o primeiro, senão você tem uma queda na curva dramática. Uma brochada. Então esse segundo clímax é o verdadeiro clímax. E o primeiro clímax é um pré-clímax. Ele pode até, em muitos filmes você vê isso. Você pensa que é o clímax, mas não é. Tem mais, aí continua e aí vem o verdadeiro clímax. Mas ele tem que ser mais forte que o primeiro, senão não tem graça. Né? Porque senão é uma esfriada. Agora você pode usar o primeiro clímax também para orientar a construção. Isso aí já vem um pouco mais, um pouco de virtuosismo, para falar sinceramente. Um pouco de virtuosismo de construção, que vocês como iniciantes não precisariam estar fazendo. Podem fazer o mais simples primeiro, né? E depois fazer o mais complicado quando vocês tiverem mais experiência em construir. Vendo a história do Barba Azul, para poder fazer aquela historinha curtinha, para poder fazer o que você disse que é legal fazer uma adaptação, uma história que já existe. E aí eu estava em dúvida qual era o clímax. Eu decidi que o clímax, porque a história do Barba Azul você conhece, claro. A história do Barba Azul? A história do Barba Azul. É, você, se você estava em dúvida quanto ao clímax, se há mais uma possibilidade de clímax, então você tem que escolher um. Ah, sim. Não, então, você escolhe e aí constrói em função dele. Em função dele. Aí é a sua visão da história. Sabe, não interessa nem que o autor nunca tenha imaginado que ele fosse o clima da história dele. Não pode, interessa. Agora quem faz o roteiro é você, agora é o seu, a sua trama e o seu clima. É porque na história do Brasil tem dois momentos que eu fiquei confusa, que é o que ela descobre, a esposa dele descobre que ele matou todas as esposas anteriores no quartinho que ele disse para ela não entrar. E a parte que ele descobre que ela entrou no quartinho que não era para entrar e decide matá-lo. E aí tem essas duas partes, eu não sei qual é o clímax. Não sei se o tipo só descobre. É isso que você me contou. É evidente que o clímax é o segundo. É, na parte que ele decide matá-lo. O clímax, né? Não, na parte que ele decide não matá-lo. Esse é o clímax. Mas ele decide matá-lo. Sim, sim, mas ele não amava. Ele é morto. Ele é morto. Então. Ele não decide não matá-lo. Ele sempre tem a decisão de matá-lo. Então, quando ele é morto, é que é o clímax. Não, acho que não. Não? É a resolução. Eu acho que é a resolução, porque eu marquei de um jeitinho. É a resolução. E o que tem a resolução? É a resolução. Oxigênio, por geral. Você vê, porque ele cenou. O clímax é exatamente o fato de não se poder dar o prêmio Nobel para o morto. Porque ele ser no morto, entanto, há a importância do oxigênio ter porque ele ser morto problema. Não é um bom ponto de referência para você construir. Você a cena, a primeira cena é as mulheres dele na sala, discutindo o valor dos maridos. Você tem que construir a estrutura quando ele descobre que ela sabe de tudo. E aí ele tem que matar ela. Isso é o clima. Quando ela descobre tudo. Quando ele descobre. É quando ele descobre tudo. Quando ele descobre que ela descobriu. Esse é o clímax. Eu acho que o clímax é quando você fala assim, ai meu Deus. No meio do filme você para assim, ai, e agora? E aí, e agora? Ela vai morrer. Ela é salva porque não sei quem é que mata ele. São os dois irmãos dela. Os dois irmãos salvam ela, a resolução. Entendi. É porque tem todo sabe, um você tem que construir para chegar a essas duas descobertas, mas principalmente a segunda. Porque é que vai ameaçar a vida da inocente. É porque essa história tem todo um momento que fica, tipo, que descobre e ela pede um momento para ela rezar antes dele matá-lo. Já que você vai me matar, posso rezar por um momento? Aí ele fala, só te dou um minuto, nada mais nada menos. E aí nessa, ela chama a irmã dela e pede para chamar os irmãos para eles virem o mais rápido possível. Isso. E aí a irmã, porque eu tinha combinado que os irmãos viriam visitá-la. E aí ela pede para a irmã ver se eles estão vindo no horizonte e pedir para eles virem mais rápido para salvá-la. Só que aí ficou, assim, ela fica perguntando e a irmã diz, só vejo o sol e a erva verdejante. Mana, vês alguém? Só vejo o sol e a erva verdejante. Mana, alguém! E o Barba Azul chamando, desce, que eu vou matá-lo, senão eu vou subir. E aí, mana, vês alguém? Só vejo o sol e a erva verdejante. E aí fica assim, você fica... Mas dramaticamente, você pode ter um cross-cutting com a vinda dos irmãos. E alterna isso aí com a vinda deles. Sim, para dar uma torcida. Será que ele chega ou não chega? É, uma parte perfeita. É, o cross-cutting. Cross-cutting é uma técnica adequada para isso. Aí, pra situação dela. Aqui a capa são os dois chegando. E a menininha que ele está chamando eles. Tipo. É, esse é, né? Você é da vovó. É toda uma série que tem lá em casa. Como é que é o nome? Cross? Hã? Esse Esse nome em inglês que você falou agora. Cross-cutting. O corte em cruz. É uma alternância, é a montagem paralela. Cross-cutting em inglês, montagem paralela em francês. Muito bem. Então, o clímax é quando ocorre a descoberta, né? Pelo vilão. A salada tem. Eu achava que era quando matava o vilão. Essa é a resolução. É, essa é a resolução. É porque o clímax não pode ser a parte que você fala. Porque ele morre e você fala quatro. É a parte que fica esquisito. Tá bom? Mais alguma pergunta aí? Vocês estão... Vamos continuando lá na mesa. Não. Ok, eu vou com ele. A gente cria uma história. Você queria saber a história desse Krishna. Como é que vocês conseguiram transportar essa? Muito bonito, ele está vendo. Essa estátua gigante. Não, não foi. O meu trouxe? No carro. No carro. Onde é que foi feito? Ah, não, eu comprei em São Paulo. Não, é aqui, ó. É aqui, ó. À direita. Impressionante. Eu sempre fui lá em São Paulo. Era do restaurante, né? Era o nosso restaurante. Eu fechei e trouxe pra cá. Vai sentar todo mundo? Ah, será que eu puxo a mesa pra poder sentar lá dentro? Que tá doido aqui, ó. Ah, mas eu pus as coisas do lado de lá, então vai ser. Aqui assim, né? Tá bom. Bom, eu não pus no lugar, então põe os patinhos no lugar, né, cara? Vem cá. Pode cada um pegar o seu. Ó. Ah. Os Carlos não come as esfirras, aí eu fiz esse aqui mais pra. Porque ele não come alho e cebola. Ah, é? Dá pra todo mundo, mas ele come mais esse, né? Porque ele não pode comer alho e cebola. E essa salada é uma salada bazargã. Que eu vi que ela é judaica. É trigo com romã. É? Vocês são os deuses, não? Não. Libanesa, mas é tudo junto. É concorrente, tudo junto e misturada. Não, é porque ela é vegetariana. Sim.